Telesini. Faz assim, toda vez que você for lembrar de mim, escreve num caderno pra não esquecer. Eu faço isso quando lembro de você. Faz assim, se a música da rádio te lembrar de nós, se ainda tem o meu perfume nos lençóis, arrisca, me liga, quem sabe eu tô do mesmo jeito que você. Pensa bem, ainda existe chance, a gente nem ficou distante assim. Pensa bem e volta pra mim. E a gente bota o filme lá no Telecine. Tem meu passado, me condena do Fábio Porchat. Se não gostar da ideia, eu boto o exorcista e uso isso de desculpa só pra te abraçar. O filme pouco importa, eu já comprei pipoca com leite condensado pra comer com guaraná. E se nada disso funcionar, eu assovio uma canção de amor pra te ninar. De lembrar de nós, se ainda tem o meu perfume nos lençóis, arrisca, me liga, quem sabe é todo mesmo jeito que você. Pensa bem, ainda existe chance, a gente nem ficou distante assim. Pensa bem e volta pra mim, volta pra mim. E a gente bota o filme lá no Telecine. Meu passado me condena do Fábio Porchat. Se não gostar da ideia, eu boto o exorcista e uso isso de desculpa só pra te abraçar. O filme pouco importa, eu já comprei pipoca com leite condensado pra comer com guaraná. E se nada disso funcionar, eu assovio uma canção de amor pra ti. Um, dois, três, quatro.